Pescaria, 102.5 FM. Quem ouve, gosta. Sabia que a tartaruga de Galápagos pode viver até 150 anos? Correias, rolamentos, vedantes, transmissão, ferramentas e máquinas para qualquer missão. Parafusos e peças com entrega total. Beira-Tools, eficiência no mercado nacional. Beira-Tools. Representamos as melhores marcas e asseguramos qualidade. Visite-nos no Fundão, Castelo Branco e Torres Novas. Saiba mais em beiratools.pt. A todos, desejamos boas festas e próspero ano de 2025. Está a chegar o Natal e a sua rádio tem condições muito especiais para apoiar o comércio tradicional. Promova os seus produtos, dê a conhecer as suas ofertas e faça chegar a sua mensagem aos seus novos clientes. Ligue já e terá a ajuda de um profissional para elaborar uma campanha de sucesso. 234-060-770, a linha que aumentará a sua faturação. Nós temos a solução para o seu negócio ser um sucesso este Natal. Boas festas! Rádio do Conselho de Belmonte. Cinco horas em Portugal Continental e na Madeira, menos uma nos Açores. No FM, em 102.5, rádio online e app móvel. Mundial Caria, a rádio companhia. Restaurante Bebiana. O restaurante Bebiana em Caria está com nova imagem, novo visual, mas sempre com o conforto e o gosto em bem servir. Com ementas renovadas, mas mantendo a tradição da boa cozinha. Queremos partilhar o nosso espaço para as suas refeições de grupo ou empresariais. Já nos conhece? Visite-nos em Caria ou pelas redes sociais no Facebook ou Instagram. Contacte-nos pelo número 275-476-259. Restaurante Bebiana, em Caria, Conselho de Belmonte. Restaurante Bebiana. Venha connosco continuar a escrever a nossa história. JF Peças, a solução ideal para o seu automóvel. Aqui encontra uma vasta gama de peças e acessórios para todas as marcas e modelos. Com armazém no Fundão, Guarda, Covilhã e Castelo Branco, estamos sempre perto de si. Qualidade, rapidez e confiança. Ligue já para o 275-774-506 e descubra como podemos ajudar a manter o seu carro em perfeitas condições. JF Peças, uma empresa do grupo Create Business. JF Peças, a peça que faltava para o seu carro. Desejamos a todos boas festas. Prendas para o Natal, canecas, porta-chaves, capas de telemóveis, ímãs e muito mais. Impressão telas em vários tamanhos. A sua fotografia favorita em tela. Camisolas de Natal com personalização para toda a família. Promoção para camisolas de Natal. Na compra de 10 camisolas, uma camisola de oferta. Calendários e brindes para a sua empresa ou para oferecer aos seus clientes. Mantes Design em Belmonte. Visite-nos na rua Pedro Álvares Cabral, número 168A em Belmonte e siga-nos no Facebook e Instagram procurando por Mans Design. Ligue já 964-142-456. Em Caria, você encontra um local com tradicional dedicação. Restaurante Miraserra. Estamos no centro de Caria, com zona de estacionamento, bar e sala de refeições. Miraserra em Caria, com serviços de churrasqueira, temos pratos do dia e serviço de takeaway. As nossas saborosas francesinhas e os nossos apetitosos hambúrgueres estão à sua espera. Faça a sua reserva. Ligue 275-476-007 ou 961-614-960 ou 926-615-290. Encerramos à quarta-feira. E agora, a qualidade de Miraserra está também disponível no Secur de Carvalhal Formoso. Um novo espaço com o carimbo Miraserra. Estamos na sede do Secur de Carvalhal Formoso. Também pode encomendar a sua refeição e levantar no Secur de Carvalhal Formoso. O restaurante Miraserra. Terra está à sua espera. No dia 4 de janeiro, às 10 da noite, o Pavilhão Multiusos de Belmonte transforma-se numa verdadeira disco party. Junta-te aos finalistas de Belmonte 24-25 para uma noite incrível com Latin Beats, João Miguéis e Giga. Pulseiras a 3 discos ou pré-venda a 2 discos e meio. Apoio Município de Belmonte, Ip Travel e Rádio Caria, Grupo TVC. Prepara-te para muita música, dança e alegria contagiante. 4 de janeiro, Disco Party, em Belmonte. Não fiques de fora. Churrasqueira ou carrossel. Décadas de experiência em Caria, na Rua Francisco Pires Soares, número 6. Venha e sinta a qualidade e simpatia. Churrasqueira ou carrossel, com todo o sabor da nossa gastronomia. Ligue e encomende 275-476-079 ou 968-971-858. Churrasqueira ou carrossel. Décadas de experiência em Caria, na Rua Francisco Pires Soares, número 6. Visite-nos. Encerramos ao sábado. A Mundial FM tem o carimbo de qualidade. OM Studios. Saiba mais em omstudios.pt. Notícia de última hora. Estamos em direto do Intermarché e podemos avançar que só este sábado ganha 10 euros em cartão numa compra igual ou superior a 50 euros. Foram as notícias daqui. Intermarché. Por si, viver bem ao melhor preço. Acumular no seu cartão poupança ou cartões mosteiros no dia 4 de janeiro de 2025, numa compra com cartão igual ou superior a 50 euros, num limite máximo acumulado de 10 euros por cartão, a descontar nos dias 11 e 12 de janeiro de 2025. Consulte o regulamento na loja e no site. Intermarché de Belmonte. As melhores compras ao melhor preço. Quer realizar o sonho da casa própria sem complicações bancárias? Na Vidor, há mais de 70 anos que construímos, promovemos e vendemos imóveis em Portugal e no Brasil. Com a nossa solução inovadora, pode arrendar a sua futura casa com opção de compra no final do contrato, sem recorrer ao crédito bancário. Ligue já e conheça os nossos imóveis. 215-933-900 ou 916-450-933. Saiba mais visitando vidor.pt. Vidor, a sua solução imobiliária. Quer estar a par de tudo o que se passa no centro de Portugal, no país e no mundo? Visite tvc.sapo.pt. Notícias atualizadas a cada momento, sempre ao seu dispor. Mantenha-se informado com um clique em tvc.sapo.pt. TVC, o centro, em primeiro lugar.